apaixonado e vivo na solidão. Passo em caminhos desse nosso Portugal. Para mim está normal prontar com acordeão. E neste dia eu transmito alegria. Para o homem e para a mulher uma dança não se nega. É desta forma que é o nosso real. Ninguém vai levar a mal à volta do pega-pega. Ai, pega-pega-pega. Pede a benção ao rezar a Santa Missa, o Senhor Padre exclamou: meninas, tendo cuidado, mas logo num bailarico. Pega-pega é um perigo, é um conselho que vos dou. E neste dia eu transmito alegria. Para o homem e para a mulher, uma dança não se nega. É desta forma que é o nosso real. Ninguém vai levar a mão à volta do pega-pega. Ai, pega-pega-pega. Muito bom dia a todos e a todas. Ora, então hoje somos o 12 de outubro de 2021. Espero que vocês estejam todos bem de saúde. E estou cá mais uma vez então para animarem com mais uma emissão de músicas românticas. Ora, e quanto ao meu teor, nós aqui em Orleão estamos com 3 graus esta manhã e até 15 da tarde. Ora, espero que vocês estejam todos bem de saúde e vamos então estar aqui de 9 até ao meio-dia e vocês estão na presença de Lourenço de 9 até ao meio-dia com muita, muita música romântica. Então vamos continuar com a nossa música. Essa gata me liga, mas tá de ter malada. Quero curtir com você na madrugada, dançar.

mi a un culana. Kilo no lo sé. Su hambre na mi da uya mi a un culana. Uso a mi a un culana. Kilo no lo sé. Frágil. Está bonito e de alegria.

vi un dia i vas enamoraria toda la noite inteira. Essa mulher que tanto me faz sonhar, que enfeitiça meu olhar, é mesmo a minha maneira. Essa mulher I'm not afraid to die. peço que amado ia tanto. Eu jamais amaria alguém, já sofri tanto. Mesmo por quem dizia que criou meu pai. Já me iludi, confiei demais. Esqueci de mim, mas já não esqueço mais. Oh, hey. All that I know is that I gave all of me. You took away energy. Was all about you and me. But here's where I belong. Eu já não vou deixar ninguém se aproximar, porque estou bem melhor. Coitado daquele que não tem a culpa, mas evito o pior. Evito, não quero mais sofrer. E o que eu sinto, só as partes irão entender. Irão dizer te amo não chega. Mãe, tanta mal canta nega. Mas nem saudades me farão voltar. Prefiro ficar só. Os bons momentos eu irei guardar. Mas longe irei bom. Tu tem que aprender. Aquilo que vou prometer, tu tem que cumprir. Mas se seguir por me dar e viver. Se me abocri. Se me sempre por desejar. Sem canecer. Com presença na minha vida, deixa eu viver sem limite. Vou caminhar. Eu já não vou deixar ninguém se aproximar, porque estou bem melhor. Coitado daquele que não tem a culpa, mas evito o pior. Evito, não quero mais sofrer. E o que eu sinto, só as portas irão entender. Eu já não vou deixar ninguém se aproximar, porque estou bem melhor. Coitado daquele que não tem a culpa, mas evito o pior. Evito o pior. Esperar para sempre. Eu prefiro.

descontrolada ao som do tamborzão. De vestido coladinho, ela desce até o chão. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capaz de revista. É a mais mãe. Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook. Ela não toda hora, faço ciúme à toa.

adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Se alguém tem que perder, se alguém tem que sofrer, deixar-te viver. Homem zangado, vira fera, vira bicho. Tenta-me de partir tudo, gostava de ter isso. Diz que é mais poderoso e que manda cá em casa. Mas comigo lá vem, passa e parte pouco ou nada. Mando fazer, eu faz, mando sair, eu sai. Arruma tudo e já não quer partir mais. E eu par, par, par, dança toda. Se não quer fazer nada, meto as malas à porta. Dizem que homem zangado vira fera, vira bicho. Tenta-me de partir tudo, gostava de ter isso. Diz que é mais poderoso e que manda cá em casa. Mas comigo lá vem, passa e parte pouco ou nada. Mando fazer, eu faço, mando sair, eu saio. Arruma tudo e já não quer partir mais. E eu par, par, par, louça toda. Se não quer fazer nada, meto as malas à porta. E eu par, par, para fora de casa. Meto as malas à porta, se não me faz outra coisa. E eu par, par, par, louça toda. Se não quer fazer nada, meto as malas à porta. E eu par, par, para fora. Meto-lhe as malas à porta, se não me faz outra coisa. E eu par, par, par, louça toda. Se não quer fazer nada, meto-lhe as malas à porta. E eu par, par, para fora de casa. Meto-lhe as malas à porta. Faz outra coisa. E eu par, par, par, louça toda. Se não quer fazer nada, meto as malas à porta. E eu par, par, para fora de casa. Meto as malas à porta, se não me faz outra coisa. E eu par, par, par, louça toda. Se não quer fazer nada, meto as malas à porta. E eu par, par, para fora de casa. Meto as malas à porta, se não me faz outra coisa. As malas à porta. E eu par, par, para fora de casa. Meto-lhe as malas à porta, se não me faz outra coisa. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. carte et au pain. Nanani, nanana, nanani. A tua felicidade é só fazer assim. Nanana, nanani. Eu sou teu vão se tu fizeres assim. Nanana, nanani. Eu sou teu vão se tu fizeres assim. Estou agora desde tempo. Só quero namorar a cena do casamento. Já não estava há 30 ou nem 40 horas. Já não tem idade agora. Seja novo ou seja velho, a malta só namora. Nananana, nananinana. É só fazer assim que eu vou ficar teu fã. Nananinana, nananinana. A tua felicidade é só fazer assim. Nananana, nananinana. Eu sou teu fã se tu fizeres assim. Nananana, nananani. Eu sou teu fã se tu fizeres assim. Sou agora desde tempo. Só quero namorar a cena do casamento. Já não estava há 30 ou nem 40 horas. Já não tenho nada agora. Seja novo ou seja velho, a malta só namora. Nananana, nananani, nananã. Fazer assim que eu vou ficar teu fã. Nanani, nanani, nanani, nanani. A tua felicidade é só fazeres assim. Nanana, nanani. Eu sou teu fã se tu fizeres assim. Nanana, nanani. Eu sou teu fã se tu fizeres assim. Viaja.

Pois é, meus amigos, e assim cheguei eu ao fim de mais uma emissão com as manhãs românticas. Espero que tivesse sido dos seus agrados e que tivesse gostado da música. E então eu desejo-vos um ótimo fim de terça-feira, que somos hoje somos o 12 de outubro. Então o que eu desejo é muita saúde a todos, vocês agasalhem-se bem e então eu estarei cá sexta-feira próxima, se tudo correr bem, não é? Que ainda hoje somos terça-feira e daqui até sexta-feira ainda pode acontecer algumas coisas. Ora então, foi um grande, agradável momento que eu tive de estar aqui com vocês. Espero que vocês gostassem e desejo muita saúde e tudo de bom. E até sexta-feira, se Deus quiserem. E então vou-vos deixar com a LTP Internacional para vocês escutarem alguma notícia lá de baixo. Então até sexta-feira e bom apetite a todo mundo e muita saúde. Onze horas em Portugal continental e na Madeira, 10 nos Açores. Sente-se notícias com Frederico.